Ando por aí ouvindo silêncios sábios, mesmo que eu tenha ouvido conselhos burros. Viver por viver com um beijar sem lábios. Não peça que eu lhe toque reclame do murro. Cego que enxerga mais quando tá no escuro. Surdo quando eu quero, prezo pelo que eu escuto. Foda-se a nossa pele, eu sigo a flor da pele. Meu toque que envega a alma, meus versos na batida. O que te deixa mudo e o que te deixa puto. Já tô visando lucro, depende, relatividade toma conta do mundo. Quem compra normalmente vende, cês querem a praça. Se não uma fase, faz frente ao clima quente, então muda difuso. Sonhos só expiram na padaria, vimos a luz do dia, eles fogem para não ver o sol quadrado. Isso daqui tem uma bagunça e vê se não reparar. Será que a cobra ganhou asa ou deram a arma certa pro cara errado? Fato fardo que se carrega como os pentes dela. Dores mortas, amores de plástico, jogo fictício. O tempo passa, custa cada vez mais caro se manter vivo. Então cuidado com quem tem falado, com quem tem falado, pra quem tem contado, quem se entende em contato pra poder ser visto. Avante como pássaro, só cuidado com os tiros. Cansei de caça-pata, eu quero algo mais difícil. Aumente o nível do jogo, o nível da rima. Melhore suas vidas sem viver a vida dos outros, comendo na palma da mão dos outros que lhe usam. Falsos poetas não impeçam que os loucos surdem. Isso tudo é um déjà vu, déjà vu. Vejamos pelo azul do céu. Pra que me preocupar com quem nem é tão importante assim? Isso tudo é um déjà vu, déjà vu. Deixamos tudo por trás desse véu. No fundo eu só tô tentando entender o porquê que eu vim. Queria ver o tete a tete, tirou cara a cara. Mas contigo é mole, cara, o olhar delata. Não é mano a mano, mas os cara fala tanto que tá mais pra um baile de máscara. Puxei o cigarro pra passar o tempo, emaneceis veneno, controlou o temperamento. O termômetro roeu com a temperatura do momento. Tudo derretendo e discurso sem argumento. Vários vem cobrar com a falsidade intocada. Muitos mentem sem ter pata, sem saber de nada. Sempre vão topar no meio da caminhada. Sempre vão brotar, se somar com a casa. Eu já nem julgo essas paradas. Ouvi dizer que cada cobra uma hora tem a cobrança tão quanto a sua trapaça. Isso tudo é um déjà vu, déjà vu. Vejamos pelo azul do céu. Pra que me preocupar com quem nem é tão importante assim? Isso tudo é um déjà vu, déjà vu. Deixamos tudo por trás desse véu. No fundo eu só tô tentando entender o porquê que eu vim. Isso tudo é um déjà vu, déjà vu. Vejamos pelo azul do céu. Pra que me preocupar com quem nem é tão importante assim? Isso tudo é um déjà vu, déjà vu. Deixamos tudo por trás desse véu. No fundo eu só tô tentando entender.